Meu bem, é mentira que não te quero mais. Meu bem, não duvides do meu amor jamais. Roberta, escuta, meu coração que diz somente contigo eu sei serei feliz. Mas tu não compreendes que os meus sonhos são teus. Roberta, perdoa e volta, amor, aos braços meus. Girar e me deixe o tempo correr. Vamos ver o sol nascer e deixe o tempo correr. Saudade sem idade. Bons tempos. Veja só que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem o fim, para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não. Para que, se essa gente o que quer é ver nossa separação? Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você. Pois sem amor estamos sós, morremos nós. Demais, Ivanildo, última inspiração, Rosa de Maio, o porrizinho dele, olha. Agora o Zé Paulo pede Demônios da Garoa, vai ouvir aqui com a gente nos bons tempos. Tem também o Antônio Filho pedindo com Amália Rodrigues, Ai Moraria. E fechando a sequência com o grande Dominguinhos, Quem Me Levará Sou Eu. Essa é uma solicitação do Ivo. Tá bom? Um abraço a você de cada bairro, de cada comunidade rural, de cada chácara, de cada distrito aqui do município de Campos Sales, aqui do Grande Centro, das comunidades rurais vizinhas, dos municípios também que fazem divisa com Campos Sales. Receba o nosso carinho. A você que nos acompanha através da internet, pelo aplicativo da emissora, qualquer meio social que nos una nesse momento, receba o nosso carinho e a certeza de que você está na melhor companhia da música nacional. Agora vamos para a sequência. Que eu adorava tanto.

você dá valor. As coisas do mundo. AM Três Fronteiras. Bons tempos. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Opa, festa boa aqui pra Fátima. Alô, Fátima, querida. Você é abençoada mais uma vez com a comemoração de mais um ano de vida. Feliz aniversário. Receba o carinho de todos os seus familiares. Eles querem muito bem a você, a amam de verdade. Nós queremos também muito bem a sua pessoa. Continue assim, firme e forte nessa caminhada, nessa jornada. Que Deus possa abençoar cada dia. E mais do que nunca, você possa continuar feliz ao lado das pessoas que gostam de vocês, que lhe quer bem, tá bom? Um abraço e toda a próxima sequência a gente oferece também para você. Quero abraçar aqui a Cecília, também o amigo Ipedes, o Xadila, que estão em sintonia com a gente, vão curtir com o Hit Menina Veneno. Vou atender também o pedido Flávio, que pede com Fernando Mendes, Menina do Subúrbio, e tem Hermes Aquino, Nuvem Passageira. Eu vou atender o pedido do Carlos José, tá bom? Em sintonia com a gente, curtindo esse momento de recordação de saudade. Novamente um menino, e na hora do meu desespero gritar por você, te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa, que me conte uma história bonita e me faça dormir. Só queria ouvir sua voz me dizendo, sorrindo: aproveite o seu tempo, você ainda é um menino. Apesar da distância e do tempo, eu não posso esconder. Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Me leve pra casa, Lady Laura. Me abrace forte, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite, com problemas e angústias que só gente grande é que tem. Me afagando os cabelos, você certamente diria: amanhã de manhã você vai se sair muito bem. Quando eu era criança, podia chorar nos seus braços e ouvir tanta coisa bonita na minha aflição. Nos momentos alegres, sentado ao seu lado, eu sorria, e nas horas difíceis podia apertar sua mão. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura.

levar. Não quero nem saber de me fazer ou me matar. Eu vou deixar em ti a vida e a minha energia. Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Eu sou nuvem passageira. Ali em Campos Salles são 6h54. Daqui a gente vê o pessoal chegando aqui para a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha para participar da celebração da Santa Missa. Aqui pela nossa emissora haverá a transmissão da Missa das 8 com o Padre Reginaldo Manzotti. Tá bom? Essa parceria que a gente criou há bastante tempo com o Padre Reginaldo Manzotti, até porque desde a fundação da emissora, a missa que é transmitida aqui é a missa das 8. De repente, a coordenação da Igreja de Nossa Senhora da Penha mudou os horários das missas e assim ficou difícil da gente transmitir a missa aqui de Campos Salles, tá certo? Mas a palavra de Deus pode ser ecoada, retransmitida com outros sacerdotes, com outras paróquias, e assim, para que essa palavra possa ser cada vez mais divulgada, a gente continua colocando sempre a partir das 8 da manhã. Apesar da nossa parceria com a igreja daqui continuar firme e forte, na hora que precisam a gente está aqui para divulgar e tudo, mas em relação a isso foi o que aconteceu, tá bom? E vamos seguindo no ritmo da saudade, da recordação. Eu vou atender agora o pedido da família da Fátima, que está ainda vivendo o aniversário que aconteceu ontem. Vou colocar com Frei Gilson, Perfeito Amor. Depois vou atender aqui a solicitação da Aparecida, que pediu com Agnaldo Timóteo, Lábios de Mel. E sequenciando aqui tem uma solicitação do Giliardi, que pede com Fernando Mendes, Eu Só Quero Te Ver Feliz. Então vamos nesse ritmo a partir de agora. Quando você sentir vontade de chorar, não chore não. Pode me chamar que eu virei chorar por você, menina. Quando você sentir vontade de sorrir, me avise, que que eu venho pra nós dois sorrirmos juntos. Menina, quando você achar que o mundo é pequeno pra sua tristeza, me chame, que eu faço ficar grande pra sua felicidade. Menina, quando você sentir vontade de amar, me chame, que eu venho amar você. Eu venho sim. Quando você sentir que está tudo acabando, me chame, que eu venho ajudar você a reconstruir. Menina, chame logo, eu venho sim. Eu venho sim. Chame logo, eu venho sim. Eu só quero te ver feliz. Se você estiver precisando ouvir de alguém, eu te amo, me chame, que eu digo a qualquer momento e com sinceridade. Menina, se você precisar de companhia naqueles dias tristes e nublados, eu farei seus dias lindos e ensolarados. Menina, quando tudo estiver obscuro e na dúvida, me chame, que eu faço o... Na cruz tomas o meu lugar, e a minha culpa toda paga foi. Feliz eu sou, perfeito amor. Deus vieste aqui me resgatar, na cruz tomas o meu lugar, a minha culpa toda paga foi. Feliz eu sou. Cativos libertou, o teu amor cadeias fez cair, em ti me encontrei, e este amor encheu meu coração. Deus vieste aqui me resgatar, na cruz tomas o meu lugar, e a minha culpa toda paga foi. Feliz eu sou. O teu amor cativos libertou. Deus vai libertar cativos. O teu amor cadeias fez cair. Em ti me encontrei. encheu meu coração. Aí na sua casa, ergue teus braços. Olha para o Santíssimo Sacramento que está no meio de nós. Ele vai fazer cadeias caírem. Ele vai fazer cadeias caírem. Ele vai fazer cadeias caírem na sua vida. Ele vai fazer correntes caírem na sua vida. Ele vai fazer muralhas caírem na sua vida. Em nome de Jesus, se coloca na presença dele. Remido estou. Agora teu Espírito vive em mim. Contigo vou caminhar, eu vou viver para te glorificar, me alegrarei, cantarei o amor que um dia me salvou. Graça que me resgatou, pra sempre eu amarei meu Salvador e meu Rei, que encheu meu coração. Cantarei do amor que um dia me salvou. Darei da graça que me resgatou, para sempre eu amarei meu Salvador e meu Rei, que encheu meu coração. Fronteiras, bons tempos. Chorar de saudade. Quem foi na vida que teve um amor e esse amor sem razão lhe deixou, que até hoje não guarde no peito a amarga da dor? saudade. Quem foi na vida que teve um amor e este amor sem razão lhe deixou, que até hoje não guarde no peito a marca da dor? Lararia, lararia, lararia, lararia, lararia, lararia, lararia. Olha aí, Campos Salles, são 7h09, estamos aqui no ritmo da saudade e da recordação, e até as 8 você poderá participar através do 996059646. A Diana Ferreira, lá de Curitiba, manda um abraço muito carinhoso para a Fátima, ela, toda a família, abraçando a Fátima e dizendo que está tudo bem lá e que todos tenham muita felicidade aqui, tá bom? Um abraço. E vou atender a ela com música com Padre Antônio Maria, Mãe Peregrina. Tem também a solicitação do Pedro. Pedro pedindo Altemar Dutra, O Troco. E vou atender também o pedido do Flávio. Flávio pedindo com Zé Roberto, Deus Queira. Tá bom? Até as 8 da manhã iremos continuar recordando, matando saudade. Lembrando que a partir das 8 iremos transmitir a Santa Missa com o Padre Reginaldo Manzotti. Momento bacana de que você possa, mais do que nunca, acompanhar aqui por nossa emissora a edificação da Palavra de Deus. Né, palavra importante de Deus que nos eleva a buscar um sentido de vida diferente. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui com a Santa Missa. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Todos os domingos temos o nosso encontro marcado. Evangelizar é preciso. Vi meus pés caminhar na escuridão. Três Fronteiras, o som da comunidade. Deus queira que você seja feliz. Que não venha precisar do meu carinho. Pode seguir a sua vida de aventura. Mais uma vez, eu sei que vou ficar sozinho. Não tem problema, dessa vez não vou chorar. Daqui a pouco eu também vou procurar. No amor me esqueço de você. Já ouvi tempo que eu chorava por amor, que não dormia esperando ele chegar. Mas hoje em dia eu estou modificado.

pois trazes contigo teu filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Rezando e vivendo o Santo Rosário será nossa casa, também santuário. Ó, fica conosco, haja o que houver, faremos contigo o que Cristo disser. Vocês, agora! Mãe admirável, a mãe peregrina, a tua visita aquece e ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se pediam com a gente na sintonia 1530 da sua Três Fronteiras de Campos Sales. Abraçando a todos que nesse momento se irmanam com a gente através das ondas do rádio e abraçando a Calbi, a Zeni, também ao Flávio, que solicita música com a GP, vem como quiser. Eu vou atender também o pedido do Kleber, que pede com Francisco Petrônio, Chuá Chuá, e tem outra da Velha Guarda. Aqui quem solicita é a Simone, com Nelson Gonçalves, meu vício é você. Então vamos seguindo até as 8 da manhã, lembrando que às 9 tem reunião do Grupo Serenidade de Alcoólicos Anônimos. Vá lá, mão acolhedora, firme, aquela que ajuda a trazer de volta a felicidade para você, sua família, seus amigos, vai estar lá ao seu alcance. É só entrar e participar. De trago, pedaço da vida que vive perdida no mundo a rolar, farrapo de gente que inconsciente peca só por prazer, vive para pecar. Boneca, eu te quero com todo pecado, com todos os vícios, com tudo afinal, eu quero esse corpo que a plebe deseja, embora ele seja prenúncio do mal. Boneca noturna que gosta da lua, que é fã das estrelas, que adora o mar, que sai pela noite, amanhece na rua e há muito não sabe o que é o solar. Boneca vadia de manha e artifício, eu quero pra mim seu amor só porque aceito seus erros, pecados e vícios, pois na minha vida meu vício é você. Boneca de trapo, pedaço da vida que vive perdida no mundo a rolar, farrapo de gente que inconsciente peca só por prazer, vive para pecar. Boneca, eu te quero com todo pecado, com todos os vícios, com tudo afinal, eu quero esse corpo que a plebe deseja,

aconchegar, me aconchegar, faz como eu fiz. Vem com todo amor pra ser feliz. Ver no meu olhar é ver o amor amanhecer. Ver no teu olhar é ter manhã no meu viver. É a branca paz que faz a dor adormecer. Um manto de prazer pra te aquecer. Vem como quiser, sem se resguardar. Você pra mim quer, meu bem querer. Deixa eu te amar. Vem se aconchegar, me aconchegar. Faz como eu fiz. Vem com todo amor pra ser feliz. Você fez o meu sol brilhar mais uma vez. O meu sonho claro você fez voltar à luz do amor. Meu vazio preencheu enfim. Abri meu coração pra te guardar. Como quiser, sem se resguardar. Você bem me quer, meu bem querer. Deixa eu te amar. Vem se aconchegar, me aconchegar. Faz como eu fiz. Vem com todo amor pra ser feliz. Vem como quiser. Olha aí, Campos Salles, são 7h32, já 7h32, vamos continuar aqui na saudade, na recordação, trazendo aquilo que você gosta de ouvir no dia a dia e mais do que nunca se relembrando sobre fatos da sua vida que ficaram eternizados em forma de música. E a gente segue atendendo aos amigos, abraçando ao Damião lá no Alto Alegre, também Aparecida, em frente à Quarta Companhia, na Alexandre Torres, abraçando também o Joaquim Lourenço, toda a família do amigo Antônio Barão, abraçando também ao Fernando, a Wanda, sempre ligados com a gente, na recordação, na saudade aqui dos bons tempos, o Luiz Paganini também, sempre curtindo aqui a gente, a Rita e o Zé Dinato também, um abraço, e vamos seguindo a Francisca, a Maria, a Luísa, a Fátima, lá no Conjunto Nova Barragem, a Joana, abraçando também Dona Nenê, seu João, e vamos seguindo, porque tem muita gente ainda para a gente atender. Eu vou atender aqui a solicitação da Soraya, que pede com Nelson Ned, Novo Mandamento. Abraçando também o Dedé, o Antônio Luiz, Joãozinho Barreto, os amigos lá no bairro Batalhão. Tem o Aloísio, também sempre nos acompanha. Eu vou atender também o pedido aqui do Oswaldo, que pede com o Odair José, Eu, Você e a Praça. E vou também atender o pedido do Paulinho, que pediu a mesma música que Paganini gosta bastante, com Newton César, Lilia, abraçando aqui a Selma, também ao Maurílio, são os proprietários da Casa do Criador, com gerência também do Marcílio. Eita! Senhor, aqui estou eu de joelho, trazendo os olhos vermelhos de chorar porque pequei. Senhor, por um erro de momento, não cumpri o mandamento, o nono da vossa lei. Senhor, mas não sabia que ela a um outro pertencia.

pela participação, sempre interagindo, fazendo o roteiro musical comigo, através do 9605-9646, que é o nosso contato, 9605-9646, você tem feito o roteiro musical comigo. E a gente segue atendendo agora o pedido do Franklin, que pede com Agnaldo Timóteo, Hino ao Amor. Tem a Edilândia, que pede com Leonardo, Nada Mudou. E vou atender também o Daniel, que pede com Nube Lafayette, Devolvi. Do céu escurecer e alegria na terra fenecer, não importa, querida, viverei do nosso amor. Se meus beijos sempre forem teus, não importa, querida, o amargor das dores desta vida. Um punhado de estrelas no infinito irei buscar e a teus pés esparramar. Não importa o que pensem, todo sacrifício é pouco quando o amor é bem maior. Um punhado de estrelas reafirmo, irei buscar e a teus pés esparramar. Não importa os amigos, risos, crenças e castigos, quero apenas te adorar. Se o destino então nos separar, distante a morte te encontrar, não importa, querida, porque eu morrerei também. Quando enfim a vida terminar e dos sonhos nada mais restar, do milagre supremo Deus fará no céu te tempos. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Sendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você, mas não sei determinar ao certo qual foi a razão. Teu bem vem me dizer.

e a medalha de ouro. E tudo que ele me presenteou, devolvi suas cartas amorosas e as juras mentirosas com que ele me enganou. Devolvi a aliança e também seu retrato para não ver seu sorriso no silêncio do meu quarto. Nada quis guardar como lembrança pra não aumentar meu padecer. Só não pude devolver a saudade cruciante que amargura meu viver. Saudade sem idade, bons tempos. Olha, em Campos Salles são 7h57. E assim, voltando apenas para a conclusão dos bons tempos deste domingo, dia 12 de janeiro de 2025. Que ele possa ser feito de felicidades, né? O dia de hoje, a semana que estamos iniciando e que durante todo o transcorrer do ano a gente também possa vivenciar momentos de pura felicidade, de muitas vitórias, muitas conquistas, que cada um tenha força suficiente para superar as dificuldades, os desafios do dia a dia, que haverão de ser muitos, mas com fé em Deus, com trabalho, com suor, com dignidade, cada um possa ter a oportunidade de superar cada uma dessas pedras, tá bom? Um abraço, deixa a última de hoje, logo após a transmissão da Santa Missa, com o padre Reginaldo Manzotti. Nesse momento ainda acontecendo a celebração da missa aqui na nossa igreja matriz. Um abraço, até domingo, se Deus quiser. Bons tempos. Olha aqui, preste atenção. Essa é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor. O nosso amor. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Mm-hmm. bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou. Nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. YH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Salles, Ceará, o som da comunidade. Rádio Três Fronteiras AM apresenta a Santa Missa. Caríssimos, o batismo de Jesus marca o início de sua missão pública e nos lembra que através do nosso próprio batismo também somos chamados a viver como discípulos de Cristo, anunciando a boa nova do Reino de Deus. Também celebramos 30 anos de vida sacerdotal do Padre Reginaldo. Agradecendo a Deus por sua entrega, zelo e amor à Igreja, iniciemos cantando. Senhor, eu quero merecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama mais alto, vai chover sobre nós água viva. Eu quero saudar a todos que estão aqui com grande alegria, aqueles que estão sempre, aqueles que estão nos visitando. Levante a mão quem está nos visitando. Uma salva de palmas calorosa, bem-vindos. Mais forte, mais. Saúdo a você que está nos acompanhando pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos YouTube e todos os meios de comunicação. Vamos juntos celebrar. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós, água viva. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Filhos amados e queridos, somos chamados ao celebrar o batismo de Jesus, reavivar o nosso próprio batismo. Eu repito, celebrando o batismo de Jesus, que cada um de nós possa pedir: Senhor, não é batiza-me de novo, o batismo é um só, mas torna vivo, torna presente, torna, dê forças ao meu ato do ser batizado, a minha pertença à igreja, o meu ser filho de Deus e a minha, meu repúdio ao pecado. Cantemos o ato penitencial. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está.